EA Antenna Web. Imagination is a magic carpet upon which we may soar to distant lands and climb, and even go beyond the moon to any planet in the space. If we came from nowhere here, why can't we go somewhere there? Olá, ouvintes! Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Art. Hoje iniciamos assim, com uma banda desorganizada. Não? Não foi por acaso. Hoje iniciamos com Sunra and the Orchestra Imagination. E esta Orchestra Imagination é de 1965. Mas a gravação já é de 1900 e... Aliás, mas a gravação já é em estéreo. Muito bem conseguida, por sinal. Bom, vamos ficar agora... as composições eletrónicas não são, por norma, ou não são necessariamente músicas. Mas neste caso, vai ser assim. Tenho três músicas para vocês... com uma forte componente eletrónica, aliás, toda ela é eletrónica, embora esta entrada não tenha sido, mas foi uma brincadeira, porque aos sons que eles conseguem mais parecia, mas não. Vamos chegar nesta primeira sequência com Leicestin Choose com o tema Choose Pursuit of Noise, de 1994. Meira Acer com Guy Harris, e a música que vamos aqui ouvir chama-se Torture Body Parts. Esta é de 2001. Depois, de 1989, ouvimos Slogan de SPK. Aliás, SPK. São três temas, eles começam realmente com uma forte componente eletrónica e não musical, mas depois é nisso que se vão convertendo. Melhor mesmo é ouvir, hoje vamos ouvir música no nosso Electronic Heart. Boa noite! Canal 1. E já cá estamos ouvintes, depois deste término desta sequência, a última, assim um bocadinho mais ousada, mas para todos os efeitos, não deixa de ser uma música. E vamos agora para duas composições. Bom, vamos começar, eu gosto muito desta primeira, acho que foi uma grande arte fazer isto, até porque estávamos em 1969, música de Mario Davidovsky. E esta composição chama-se Synchronisms número 5. Uma peça fantástica, na minha opinião. Nós vamos aqui ouvi-la e daqui a pouco eu volto para uma outra que eu também gosto bastante e que ainda não é mais antiga não, mas é do mesmo, mais ou menos da mesma altura, 1970. Mas para já esta é de 1969, chama-se Synchronisms número 5 e é de Mario Davidovsky. Boa noite. Synchronisms número 5, tema de Mario Davidovsky. Agora vamos fechar esta edição do nosso Electronic Art com esta composição de 1970, The Transformation of Annie, de Alice Shields. Eu não sei de qual das duas é que eu gosto mais, mas gosto imenso desta composição, já a conheço bastante bem. Nós vamos aqui ouvi-la e eu vou também ouvi-la, nem sempre acontece, mas vou ouvi-la porque também gosto muito dela. E vou deixar à consideração dos ouvintes o que é que podem, enfim, ao vosso entendimento, não é? E eu, Carlos Bonaparte, vou ficando por aqui. Desejo-vos a continuação de uma ótima noite. Amanhã, dia 1 de maio, é o segundo aniversário da Antena Web enquanto grupo. Nós voltamos a encontrar-nos apenas no dia 7. Aos ouvintes, desejo então a continuação de uma ótima noite e até à próxima quinta-feira. The Transformation of Annie, peça de Alice Shields.

of those deities who follow him. Not am I afraid of those who create terror, or of those who live on their land. Behold me, I am exalted upon my stand, upon my seat. I am Nu. Not shall I be overthrown, doer of evil. I am Su. A primeval mountain, my soul is the god. My soul is eternal. Taking its place in the bounds of the sky. The prince. Hey, and dinner web.